branca com sol no céu. O vento para de correr, a umidade sobe, eu esvaziei a mente pensando em você. A chuva cai com sol no céu, o vento para de correr, a umidade sobe, eu esvaziei a mente pensando em você. Mas ainda tenho sede. Ainda tenho sede. Da janela vejo você e não esqueço essa imagem. Nos seus olhos eu posso ver, fazemos parte do conceito de felicidade. A luz nos seus olhos me faz crer no que eu pude conquistar. Os mares em que naveguei, os novos céus a se explorar. A chuva cai com sol no céu, o vento para de correr, a umidade sobe, eu esvaziei a mente pensando em você. A chuva cai com sol no céu, o vento para de correr, a umidade sobe, eu esvaziei a mente pensando em você. Mas ainda tenho sede. Ataque humanos são alguns dos sonhos meus, inexplicáveis devaneios meus de uma tarde qualquer. A chuva cai com sol no céu, o vento para de correr, a umidade sobe, eu esvaziei a mente pensando em você.